o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Como sempre, todo sabadão, de 2 às 4 da tarde, a gente dá aquela desopilada. Vocês nem me perguntam onde eu tirei esse termo, tá? Desopilada. Tem que dar uma limpeza na cabeça, curtir rock and roll pra tirar todas aquelas mesmices que a gente ouve durante a semana. E olha que vocês não trabalham na FM como eu trabalho, na Rádio FM, tá? Eu ouço cada coisa que ninguém merece ouvir, mas não mesmo. Por isso que sábado eu vou à forra, meu amigo. São 2 horas que eu, olha, eu desopilo tudinho, fica tudo na boa. Depois você procura saber o que é desopilar, que eu não sei explicar não, tá? Ó, hoje tem muita coisa boa ainda, ainda últimos álbuns, tá? Ian Gillan, aliás, Ian Gillan, tá? Aprendi o certo, sempre falei Ian Gillan, muita gente fala, é Ian Gillan e Ian Pace, são os dois integrantes de Purple, mas não é o de Purple não. Hoje tem Ian Gillan, deixa eu ver aqui, Iron Maiden, Jorn, Lynyrd Skynyrd, Nazaré, Motorhead e Ozzy. Isso foi primeiro, na primeira sequência pra você aqui, tá ok? Depois tem mais aqui, deixa eu ver aqui, ó, Rammstein, Slayer, Rush, UFO, Sebastian Bach, Sepultura, Tesla, Tim Reaper, Slash, Raya Hippie, UGO, Wasp, Alice Cooper. Bom, tudo isso pra você até o final do programa, tá ok? A gente começa com Ian Gillan, do último álbum lançado agora, One Night in Morocco, com Lotion, No Lotion for That. Vamos lá. Classic Rocks. To

uma figuraça, meu amigo. Olha, mais um que vai lançar álbum novo agora em 2012 e eu vou conseguir com exclusividade pra vocês curtirem aqui no Classic Rocks. Espera que vocês vão ouvir, tá? Ozzy Osbourne, meu ídolo. Sou fã desse cara mesmo, tá ok? Do último álbum, Scream. Let Me Hear Scream, você ouviu também Motorheads. Aliás, turnê desse último álbum, a gente teve no Rock in Rio ano passado, você pôde curtir, é The World Is Yours, é o nome do álbum e o nome da turnê também. Você ouviu a Know How To Die, Know How To Die, tá? Die é outra coisa, a Know How To Die, é Nazaré. Último álbum do Nazaré também, cara, No Mean Monster. Learned Scanner, como sempre, lançou em 2009 um álbum maravilhoso chamado Garden Guns. A crítica adorou. Coming Back For More. Jorn também tem um estilo de música bem pesado. The Inner Roads. Iron Maiden, o último álbum também. The Final Frontier. Você ouviu Coming Home. E Ian Gillan, do álbum A Nightmare Rocker de 2009. No Lotion For That. Ok? A gente vai pro break e tem mais na volta. Espera aí. Olha, meu irmão, o negócio aqui é o seguinte, cara. Tá pegando mesmo, hein? Como diz a galera, tá pegando geral, é rock and roll mesmo. Você que tá esperando ver aquelas bandas antigas dos anos 70 que a gente tava fazendo, dá um tempinho, como eu já disse no começo do programa. Ah, o Marquinhos tá terminando de montar aqui o arquivo tudo direitinho, isso dá um trabalho danado, que é álbum por álbum, banda por banda. Portanto, é uma coisa quase artesanal. É, mano, quase artesanal na época do computador, né? É isso não, pra me explicar, só falando assim mesmo. Portanto, tem que ser devagar, devagar e sempre, aí sai bem feito. Quando tiver tudo pronto, aí sim eu aviso pra vocês. Quando tiver mais algumas coisas interessantes pra tocar, eu vou avisar vocês, tá ok? Bom, olha só, nessa sequência desses set de músicas aí tem Rammstein, tem Slayer, Rush, UFO, Sebastian Bach, ele que está no Brasil, cara, Sebastian Bach, tá no Brasil aí divulgando aí, não o último álbum, tá cantando só as musiquinhas do Skid Row, fala sério, hein, cara, que é isso? Tem o Sepultura, o último álbum do Sepultura, e o Tesla também do último álbum, tá ok? A gente começa o Rammstein, faixa título do último álbum chamado Liebesfreude, mas não me pergunte o que é, eu só sei pronunciar em alemão, tá? Liebesfreude, vamos lá. für mich. Classic Rocks. Oh,

nightmare comes alive. My heart is beating like a drum. It's only 3 a.m. Oh, here I go again. I close my eyes, but sleep won't come. It's been like this far too long. I get back up and carry on. 1 day at a time. No mountains to climb. But sometimes it don't come. Creeping in, I've had no sleep again. It's been another long, long night. This thing won't go away. It's time to face the day. What can I do to make things right? It's been like this until we've gone. I find strength to carry on. One day at a time, no mountain to climb. Eu sou do Tesla, guarda bem o nome. Você que não conhece Tesla, é do jeitinho que eu tô pronunciando mesmo, tá? Último álbum, eu ouvi e fiquei de bobeira, tá? É, fiquei de cara, como diz a galera. One Day at a Time, tá aí o Tesla, Sepultura, do faixa título do último álbum agora lançado, é o Kairos. Que sacanagem que fizeram com eles no Rock in Rio 2011. Botar eles no palco B é sacanagem, meu amigo, na boa, tá? Sepultura, fala sério. Sebastian Bach, American Metal Head, do último álbum de 2007, do Sebastian Bach. UFO, Black and Blue, do último álbum de 2006. Rush, também do álbum de 2007, hein, cara. Far Cry, Slayer, álbum de 2008. Beauty to Order e Rammstein, se não me engano, Rammstein foi 2009. Não tenho certeza, tá? Sleep for Alida. Legal? A gente vai pro break e volta. Na volta, olha só. Tem Tim Ripper Owens, essa fera aí. Depois eu digo de que banda que ele foi vocalista, tá? Esquenta aí que a gente já volta. Aguenta aí. Olha como eu disse, o nome dessa figura aqui, Tim Ripper Owens. Você que curte rock and roll já deve ter sacado que banda que ele tocou, né? Foram duas bandas super conhecidas. A mais é o Judas Priest. Quando saiu o Robbie Halford, o Tim Ripper entrou no lugar deles. Olha, meu amigo, deu conta do recado. Não vou dizer que ele fez melhor que o Robbie Halford, que aí é quase impossível, cara. Eu sou fanzaço do Halford. Mas ele fez um trabalho maravilhoso no Judas Priest. Depois chegou a tocar no Ice and the Earth. E agora tá em carreira solo. Esse álbum aí que a gente tá lançando pra você, tá tocando desde 2008, tá? Você vai ouvir agora comigo. Tem também Slash, olha só, cara, Slash, Fergie e uma banda de hip hop espanhola, ou mexicana, não sei. Acho que é mexicana, Cypress Hill, tá? Me corrija se eu estiver errado, acho que é mexicana. Vocês vão ouvir também o último álbum do Raya Hip, lançado agora em 2011, e o D.O., Wasp e Alice Cooper, cara. O último álbum lançado, se não me engano, 2007 ou 2005. Tá ok? A gente começa com Tim Ripper Owens, Believe. Vamos lá. Classic Rocks.

Aí a tia Elis. Tá, mas sem maldade, tá, gente? O pessoal de tia na época, nem sei porquê, cara. É, o Vincent Fournier, o canadense Vincent Fournier, mais conhecido mundialmente como Alice Cooper. Tá, eu tive o prazer de ver o show deles no Canecão na década de 70, cara. É, do Billion Dollars Baby, lançamento do álbum. 73, se eu não me engano. Foi uma loucura. Foi a primeira encenação de rock que se teve. É, o cara encenar alguma coisa no palco, não só subir e cantar. Alice Cooper foi um dos pioneiros, tá? E a pintar o olho também. Ele tinha uma pintura no olho, uma aqui na boca, no canto aqui. É isso mesmo, cara. Por isso o pessoal chamava de tia, mas não tem nada a ver, cara. É, nada a ver uma coisa com a outra. Legal? Esse álbum aí acho que é de 2005, não tenho certeza. Alice Cooper, You Make Me Wanna, Wasp, do último álbum Babylon. Live to Die Another Day. Olha só, UGO também, do último álbum, tá? Heavy Metal Heaven, de 2009. Uriah Heep, álbum de 2011, hein, cara? Nail on the Head. Tem também Slash, a Fergie, do Black Eyed Peas. E o Cypress Hill. Eu não tenho certeza se é mexicano, a banda minha, se o grupo é mexicano ou se é espanhol, cara. Tá? A diferença sim, tá? Espanhol nasceu na Espanha, mexicano nasceu no México, pô. Deixa eu explicar, não só porque fala a mesma língua, não, tá? É diferença sim. E a música? É lógico, você ouviu aí, é a música do Guns, o super sucesso do Guns, chamado Paradise City. Eu achei legal, achei maneiro, ficou uma coisa diferente, e é sempre bom mostrar coisas diferentes, não é mesmo? E Tim Ripper Owens, Believe, abrindo a sequência. A gente vai pro break, e na volta o último set de música pra você. Aguenta aí que a gente volta. Classic Rocks. É, meu amigo, já estamos chegando ao final, né? Quando é bom, né? Você já reparou? Quando você tá curtindo um momento bom, você tá bem acompanhado, eu sempre digo que para você curtir um bom momento, você tem que estar bem acompanhado e ouvindo boa música. São coisas fundamentais. E uma boa bebida também, é lógico, tá? Isso aí também é consequência. Mas boa música, boa companhia, é lógico que puxa uma boa bebida, uma boa conversa, um papo aqui, papo ali. Se tiver mulher no meio, então melhor ainda, né? A galera se enturma. Pois é. E para isso, ouvindo boa música, quando a gente tá ali curtindo um momento desse, o tempo passa e a gente não vê, né? Quando tá aquele pé no saco, aquela musiquinha chata tocando, o tempo não passa, mas nem a pau, Juvenal. Não passa mesmo, tá ok? Mas não é o nosso caso aqui, não. Eu tô querendo explicar exatamente por isso. 2 horas passam rapidinho, que a gente tá ouvindo coisas boas. Vamos começar a última sequência, então, com Warhand, do último álbum também lançado agora em 2010, Candyman. Vamos lá. Classic Rocks. Everything you thought was precious. Pois é, você ouviu aí Judas Priest, é, do álbum que a galera disse que é Nós Estragamos, né? Nós Tradamos, não. Olha, cara, são poucos álbuns que eu posso dizer que são ruins do Judas Priest. O primeiro é horrível, cara. O primeiro é horrível. A gente já tocou aqui uma música só, o título é Rock and Rolla. Olha o nome do álbum, Rock and Rolla. É isso mesmo que você ouviu. Pode maldar à vontade, tá? Rock and Rolla é o nome do primeiro álbum do Judas. Aliás, eu já programei já pro mês que vem lá. Vamos fazer de novo aqueles primeiros álbuns aqui, que é bom, né, Marquinhos? Os primeiros álbuns de bandas famosas, aí vocês vão conhecer. E esse primeiro álbum do Judas Priest, você vai ouvir mais tarde. Ele e esse aí do Nostradamus são os dois piores álbuns que eu já ouvi do Judas, tá? Brincadeira. Eles estão comemorando agora, lançaram a edição comemorativa do Brit Steel, na comemoração do 30 anos de lançamento. Eu vou conseguir, o cara ficou de levar pra mim hoje lá na rádio e não levou. Eu conseguindo, eu vou tocar pra você o álbum, recordando esse álbum que é um dos clássicos do Judas Priest. Legal? Bom, no anterior foi Glenn Hughes, que foi baixista e vocalista do Deep Purple também, e Tommy Iommi, cara, olha só, o líder do Black Sabbath. Juntaram os dois, não preciso dizer que saiu coisa boa, né? Face of Fears, George Lynch, se eu não me engano, é o guitarrista do Dokken. Eu não tenho certeza, se eu estiver errado, pode me corrigir, tá? Pelo Facebook aí, você pode me corrigir, não tem problema. O nome da música é Cry of Brave, Desperado, uma banda do Disney. Nossa, outro dia eu vi um documentário, Marquinhos, falando do... Só contando a história do thrash metal, e apareceu esse Dee Snider. Cara, você tem que ter a foto dele em casa, meu amigo. No dia que você estiver se achando feio, você vai olhar pro cara e vai ver: nossa, cara, eu sou lindo, mesmo sem aquela pintura do Twisted Sister, tá? Ele é o vocalista e líder do Twisted Sister, ele sem a pintura. Nossa senhora, eu saí de lá achando que eu era o Brad Pitt, meu amigo, depois que eu vi aquele vídeo. É uma maravilha, pro ego da gente faz um bem danado, né? É o Desperado do Dee Snider, Son of a Gun, e o Warren com Candyman. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês, curtindo todos esses sons maravilhosos. Semana que vem tem mais, tem muito mais. Aliás, já pra semana que vem eu vou adiantar pra você aquele programa que eu prometi com os 100 melhores solos de guitarra. Mas é lógico que não vão tocar os 100 melhores. Vou tocar exatamente, vendo aqui a programação, são 20 blocos, 20 músicas no máximo, 19 e 20, tá? E aí vocês tiram suas conclusões, tá? Acha se foi certo, que não foi errado. Mas o bom é isso aí. Pelo menos alguém teve a paciência de montar tudo isso, mandou pra mim e eu escolhi algumas aqui pra você. Semana que vem, tá ok? E olha, logo mais à noite, sabadão, já sabe, vai sair. Eu sei que vai sair aqui em casa, você não vai ficar, né? É, e portanto, se for beber, meu amigo, não dirija, tá ok? Classic Rocks.